Ui, entramos assim. Bom dia. Para quem eu já falei, são mesmo votos renovados de boa sexta-feira. Ainda não consegui perceber muito bem o que é que se festeja hoje, ou melhor, percebo. Camões, o dia das comunidades portuguesas. Pronto, é festa. Está em fim de semana prolongada à porta. E hoje o programa, à semelhança de todas as sextas-feiras, ainda promete mais, porque é a Susana, a nossa neuropsicóloga de serviço, a doutora Susana Dias Ramos, e o Adolfo Luxúria Canibal, consultor jurídico e vocalista dos Mão Morta. Obrigadíssima. E digo-vos agora outra vez, sou mesmo uma mulher feliz. Olá, bom dia. Bom dia. Bom dia. Vocês estão bem? Estamos ótimos. Apetece-vos falar de quê hoje? De tudo e mais alguma coisa. Assim, hoje não dá para um tema assim muito central. É hoje o que é que me apetece? É assim, Adolfo, que as coisas surgem no dia-a-dia. Não, se fossem. Não, hoje é mais hoje o que é que tenho para fazer. Hoje o que é que tenho para fazer? Pois eu hoje não tenho nada para fazer. E a não ser o aniversário da minha avó, que festeja 85, 86 primaveras. Assim, para ela, uma coisa. Aquela mulher. Uma mulher com uma mulheraça. 85, 86. Eu não tenho a certeza se é 85, se é 86. Mas sei que ela está ótima para a idade que tem. E eu não tenho a certeza que vou chegar lá assim tão bem. Ah, vamos. Então não. Saber os hábitos todos saudáveis de vida, como é que nós chegamos? Mas também é importante chegar assim tão longe, Adolfo. Não sei, só chegando. É? Eu acho que se chegarmos bem, digamos, a funcionar minimamente, acho que pode ser interessante. Se chegarmos só para dizermos que estamos, não vale a pena, não. Exatamente, por isso é um pouco assim o seu dia-a-dia. O que tenho que fazer sobrepõe-se ao que me apetece fazer. Por aquilo que nós conhecemos do Flashoria Canibal, na parte escrita, na parte de composição, como letrista, como músico, no seu dia-a-dia exerce a profissão de consultor jurídico, fez curso em Direito, viaja imenso. É mais o que tenho que fazer. É sobretudo a agenda que me faz levantar a cama e que me faz deitar no fim do dia. Efetivamente, resta muito pouco tempo para aquilo que me apetece. Se resta algum mesmo, porque mesmo feriado, fim de semana, a agenda está sempre escrita. Ou seja, o tempo é muito pouco para aquilo que quer, o que lhe apetece mesmo fazer. É que nem sequer chega a colocar a questão o que é que me apetece fazer, porque a questão já foi comida pela outra anterior, o que é que tenho para fazer, não é? Susana, e hoje as pessoas estão a perguntar, mas o que é que está a Flashoria Canibal a fazer ali? Pois não faço a mínima ideia, cheguei aqui e fui apanhada de uma belíssima surpresa, e eu que sou famosíssima a reconhecer figuras públicas, cheguei e não reconheci ninguém. É curioso, nós hoje fizemos surpresa uma à outra. É a chamada sintonia, e a propósito, para que fique ainda mais sintonizado connosco, está aí a pergunta que queremos que responda no Facebook da Rádio 5 em www.5fm.pt. Para responder hoje em minissaia e salto alto, qual o barómetro que decide se és uma pessoa forte ou uma pessoa fraca? Quem escolheu isto foi a Susana Dias Ramos, a nossa neuropsicóloga de serviço, e pronto, agora deixaste-nos a pensar, ou seja, nós a pensar já fim de semana prolongado, sexta-feira, sábado, domingo, não quero que há coisas sérias na minha vida. Não é uma coisa séria, é uma coisa que nós devemos pensar 24 sobre 24 horas. Até que ponto é que a nossa fortaleza nos está a fazer bem ou a escangalhar-nos a vida? Até que ponto é que é importante nós sermos iguais aos outros e isso faz de nós fortes? Ou até que ponto é importante nós sermos completamente diferentes dos outros e isso é que faz de nós fortes? Eu acho que esse barómetro é pessoal, único e pessoal para cada um. Cada pessoa tem o seu barómetro. Aquilo que me magoa a mim pode não te magoar a ti, pode não magoar o Adolfo. Mas há coisinhas pequeninas que podem ser muito importantes para mim e não ser importantes para ninguém, que vão quebrar a minha fortaleza, e outras pessoas vão fraquejar ou ignorar aquele ponto sem sequer pensar nele duas vezes. Nós o barómetro é privado, eu acho que é muito privado, e a fortaleza, o que é ser forte e o que é ser fraco, também é muito privado. Pois era aquilo que eu ia perguntar precisamente, mas o que é ser forte e o que é ser fraco, se as coisas andam ali numa linha tão ténue? Adolfo, este barómetro faz parte do seu dia-a-dia, da sua vida, como músico, por exemplo, quando tem que organizar concertos, quando está em espetáculos, quando está na sua profissão como consultor jurídico, com a família, esse barómetro está presente em si? Eu acho que é um barómetro que está sempre presente nas pessoas, não é? Mas depende muito do autoconvencimento. Há pessoas que partem derrotadas para as coisas, há pessoas que partem vitoriosas por muita dificuldade que tenham pela frente, não é? E acho que é essa maneira como se parte que é essencial, não é? Eu pessoalmente sou muito positivo, acredito, mesmo que as coisas sejam perfeitamente negras, acredito que no final tudo irá correr pelo melhor. Uhum. Sou tipo islandês, não é? Exato. Mas conheço pessoas que só veem problemas, que antes dos problemas acontecerem já estão a imaginá-los, já estão a pensar que vai acontecer. Uhum. E as coisas acabam por acontecer, efetivamente, não é? parece que é uma atração. Parece que psicologicamente a gente move o mundo e consegue atrair tudo o que é negativo para nos tramar os passos. É isso, de certa forma, que os Mão Morta retratam, por exemplo, em palco? É um pouco esse, não o que são, mas o que vêm e que querem transmitir às pessoas, esse negativismo, a tragédia, não? Não, nós gostamos de pensar. Uhum. Entre nós, e no fundo acaba por depois, tanto os espetáculos como os discos, como as nossas canções, são a partilha desse nosso estar, desse nosso brainstorming interno. Gostamos de pensar sobre o mundo, sobre aquilo que nos rodeia, sobre, não de uma forma perfeitamente concreta, não é chegar ao pormenor, mas já refletindo uma coisa mais abstrata, mais geral, mais genérica. Efetivamente vivemos num mundo que não é provavelmente um mundo, o melhor dos mundos. Não é, não é fácil. Estamos longe, não é só por causa da crise, não é? Antes da crise já o mundo não era o melhor dos mundos. Uhum. Tem a ver com o sistema, económico, essencialmente. Mas que é um sistema económico gerador de sofrimento, de desigualdades, de competição, de falta de solidariedade. Portanto, tudo isso, sobretudo em microsistemas como são as cidades. Uhum. geram mal-estar. Desconforto. É desconfortável. E é sobre esse desconforto que a gente normalmente se debruça. Uhum. É sobre esse desconforto que a gente fala, ou seja, no fundo, é sobre esse desconforto que a gente cria a obra. Não é? Relativamente a outras questões que têm a ver com João Morta e que vão muito ao encontro daquilo que é a essência e o espírito deste programa, as mulheres como tema central, foram motivos desde sempre e estiveram sempre desde o início neste projeto do João Morta, o amor, o sexo, a mulher, é uma preocupação com aquilo que a sociedade se deveria preocupar mais e não se preocupa? É a mulher objeto retratada na sociedade? Como é que os Mão Morta, como é que o Adolfo Luxúria, enquanto compositor, enquanto letrista, com que olhos é que escreve estas músicas? Com que olhos é que vê a mulher? Bom, eu não acho que a mulher seja um dos pontos centrais da nossa obra, pelo menos de Mão Morta. É verdade que, bom, a mulher entra na nossa obra, não provavelmente em termos de histórias de amor, se bem que tudo possa ser aflorado, mas não de uma forma central, longe disso. Mas a mulher faz parte do nosso cotidiano, faz parte do nosso cotidiano enquanto homens, faz parte do nosso cotidiano enquanto seres humanos, né? Portanto, não pode ser escamoteada, né? Portanto, não pode ser de maneira nenhuma. E é mais nesse sentido que ela entra. Agora, quando eu escrevo para outras pessoas que são mulheres, e estou-me a lembrar, por exemplo, dos Diva, estou-me a lembrar, por exemplo, dos Clã, eu escrevo no feminino. Eu tento escrever no feminino. Não é só formalmente que escrevo, efetivamente, no feminino. Uhum. Mas tento também pensar como, sei lá, dentro do possível, porque há uma grande barreira, que é o facto de ser homem, que efetivamente... Quando escreve para os Clay e para os Diva, como esta música com que abrimos o programa, O Verbo Fez a Mulher, tenta pensar com uma cabeça de mulher, é isso? Não tento pensar com uma cabeça, escrevo formalmente como se fosse uma mulher. E tento, eu não tento provavelmente pensar como uma mulher, porque eu não consigo abstrair-me de ser um homem. E da mulher que, para quem eu estou a escrever, me suscitar simpatias de baixa fêmea, digamos. Portanto, não consigo abstrair-me desse lado, mas tento esquecer esse, o papel predador ligado ao macho, para pensar do papel de uma outra forma, de uma forma mais feminina, de uma ligação mais fraternal, digamos, portanto, mais feminina nesse sentido, de entrar na cabeça da mulher para quem estou a escrever, né? Ou da vocalista para quem estou a escrever. E o barómetro aí funciona ou nem por isso funciona? O barómetro está lá? Sim, o barómetro é quase inconsciente. Está sempre lá, há sempre um medo de falhar em todas as situações que uma pessoa faz de novo. E mesmo às vezes naquelas que está habituado a fazer, mas que tem sempre alguns imponderáveis diferentes. Há sempre um medo, há sempre um nervoso, há sempre, mas depois há uma questão de confiança. A ideia que transmite, a imagem que passa um pouco para as mulheres, e porque fala de medo, é de esse homem muito positivo, efetivamente, como diz que é, que gosta de olhar o mundo e a sociedade, mas um homem sem medos, é o que as mulheres pensam do Adolfo Luxúria Canibal. Não, eu acho que eu tenho medos. Foi por isso que eu não reconheci quando cheguei. Fui guarda assustado. Exato. Quando eu entrei. Foi exatamente por causa disso que eu não reconheci. Tem medos de quê? Não, eu tenho medos de várias coisas. Tenho medo de falhar, tenho medo dos meus contactos, tenho medo de estar coisas. Aqui connosco, comigo e com a Susana. Não tenho medo. Ele está com um aspecto tão descontraído, se tem, disfarça-me muito bem. Mas esses medos combatem-se, não é? Sim, claro. E acho que é preciso combatê-los, quer dizer, esses medos, se uma pessoa não combate os medos que tem, ou se uma pessoa não tem medos, não é? Eu quando era miúdo, li uma história daquelas infantis, que era qualquer coisa do João Sem Medo, não é? Que era uma história do e que para mim ficou gravada de alguma forma, que era a história de um tipo que não tinha medo. Não tinha medo, eram histórias de fantasmas, toda a gente desamia de frio, de medo, toda a gente fugia a sete pés, para as casas abandonadas, e eu não tenho medo. E ia para as casas abandonadas, ele afrontava, surgiam os fantasmas, ele afrontava porque não tinha medo, etc. E depois, já não me lembro exatamente o pormenor, há uma altura qualquer que há alguma coisa qualquer que lhe faz medo. Uma coisa significante que não faz medo a nenhum dos outros, mas que aí ele lhe fez medo, de repente ele sentiu medo, percebeu que era o medo e teve medo como aos outros. E no fundo a moral da história era essa, quer dizer, não é a falta de medo que faz de nós corajosos. O que faz de nós corajosos, o que faz de nós ter têmpera, é afrontarmos o medo e conseguirmos dominar o medo, né? Portanto, e isso ficou um bocado como lição de vida, digamos. E independentemente dos medos, que podem ser muitos ou podem ser poucos, é irrelevante. A partir do momento que existam, é preciso é contorná-los e combatê-los e afrontá-los, não é? Isto vem precisamente ao encontro da nossa pergunta que está aí lançada no Facebook da Rádio 5, em www.5fm.pt. Qual o barómetro que decide se és uma pessoa forte ou fraca? Queremos que comente também através do SMS da Rádio 5, 96-760-7903. Marisa Antunes está connosco em Lisboa, via internet. Agradece o programa, está connosco neste dia feriado. Está, de facto, surpreendidíssima pelo nosso convidado ser o Adolfo Luxúria Canibal. Uma fã incondicional sua, e está a adorar ouvi-lo falar numa perspectiva fora da música, fora dos palcos. O Adolfo, mais como aquela pessoa que todos ao longo destes anos que acompanham o João Morta quer conhecer. Obrigadíssima e um beijinho para a Marisa. Relativamente. Realmente este disparo assim é impossível, ouviste? Não, não te apercebeste? Sozinho? Sozinho, completamente. Eu estou sem som. Vocês deixaram-me sem áudio e valores, estão esquecidos. E eu vou-te explicar onde é que está. É assim, olha, foi isto, Susana. Queres ver o que eu viste? Isto assim é impossível. Foi foi aquele impossível que de vez em quando surge? Parece coisas muito estranhas acontecem aqui impossíveis. À sexta-feira. Especialmente se for feriado. São os fantasmas da rádio. Isso mesmo. Ui. Deixa-me rebobinar um bocadinho. Quero que rebobines. Eu quero que tu fales. Começando pelo fim. Estava a deixar concluir o raciocínio. Começando pelo fim, eu tenho uma opinião muito, muito específica acerca dos corajosos. Eu acho que os corajosos são os tipos que fogem para o lado errado. Uhum. Não é? Normalmente uns fogem para trás e eles enganam-se e correm para a frente porque não têm outra hipótese não se avispar ao problema. Rebobinando, e muito bem, Adolfo há bocado estava a falar da positividade, da forma como nós encaramos positivamente as coisas, como nós acordamos de manhã e atraímos, entre aspas, qualquer coisa positiva. Uhum. No programa passado, que nós fizemos foi sobre o confundirmos as emoções quotidianas com a doença mental e até que ponto é que as nossas emoções seriam emoções que se poderiam considerar saudáveis ou emoções que se poderiam considerar patológicas. Uhum. E o facto de hoje em dia ser tudo patológico e nada ser saudável, parece que estamos proibidos de ter sentimentos. Ou seja, se fugirmos daquilo que é o formatado, já não é já normal. Já não é normal. A determinada altura do programa eu recomendava o visionamento do documentário, tal documentário Segredo. E agora o Adolfo foi roçar ali na tal atração da positividade para qualquer coisa. Eu acho que o barómetro parte essencialmente daí. Não de uma forma... Vamos esquecer as espiritualidades, porque o Segredo foi lançado como um documentário e a partir de determinada altura alguém pegou naquilo e escangalhou tudo. Sim. Foi um documentário interessante. A partir do momento de um momento determinado da sua vida as coisas não estavam bem e não se prendeu aos negativismos, mas exatamente. Sim ao positivismo. Ou seja, as coisas estão muito mal, mas nós vamos dar a volta e conseguir exatamente, atingir. E o documentário da Rhonda Byrne, acho que é assim que se chama, exatamente. A senhora, passa por diversas experiências de diversas pessoas que tiveram problemas muito graves e que conseguiram atingir determinados pontos. Há uma parte do documentário, como é óbvio, que fala dos problemas financeiros. Daí para a frente estragou-se tudo o que era a lei da atração, porque vieram 50 mil livros a seguir, que era a atração da atração, a lei da atração, a atração segundo a Oprah, a atração segundo o Chiquinho da Esquina e por aí fora. Okay. E perdeu-se a essência, a atração do tostão, não é? Perdeu-se a essência do que era isto, e eu acho que só chega, infelizmente, a 10% das pessoas que viram este documentário, só chega até elas o que é isto da atração, do atrair a nós coisas que nos vão fazer desenvolver. E quando Adolfo há bocado dizia, atrair esta positividade de manhã, nós estarmos predispostos a atingir qualquer coisa, nós se acordarmos de manhã e estivermos com positividade e acharmos o meu dia vai correr de determinada forma, ok, eu tenho imensos problemas pela frente para encarar, mas ele vai correr de determinada forma e eu acredito mesmo que ele vai correr assim. É nesta perspectiva, Adolfo, que vê as coisas? Atrair o positivismo ou viver? Eu falei mais de atrair o negativismo. O positivismo, penso que não se atrai. Está ou não está? O positivo é se ou não é. Exatamente. Não sei se consegue atrair alguma pessoa, efetivamente. Eu sou por natureza, mas tem a ver com a autoestima, acho eu. Eu sou por natureza positivo, tenho autoestima, nunca tive problemas. A autoestima facilmente vai abaixo. Um problema financeiro manda a autoestima de qualquer um abaixo, não é? Problema amoroso. É um problema terrível. E tu dizias, Susana, reforçar essa... sem dúvida. Se nós se acordarmos de uma forma negativa e não atrairmos, mesmo que sejamos pessoas positivas, exatamente. E vamos atrair a qualquer coisa que nos deita abaixo, seja um problema financeiro, seja amoroso, seja, sei lá, uma doença de um filho, de um pai, de uma esposa, de um marido, que nos vai deixar de determinada forma, inconscientemente nós vamos partir para aquela coisa já fracassados. Porque nós já estamos a partir a achar que vamos falhar e se achamos que vamos falhar no início de determinada tarefa, é certo e sabido que vamos falhar. Isso, exatamente. É tal atitude positiva, não é? que já está em nós ou não está. Ou não está. Outra coisa que foi falada aqui pelo Adolfo também, este tal brainstorming, entre aspas, esta chuva de ideias, para quem não sabe o que é um brainstorming, eu acho que é importantíssimo e que muito pouca gente faz, que é antes de dormir, fazer um brainstorming acerca do que foi o dia. E apontar, para os esquecidos, apontar. Não é por acaso que os adolescentes escrevem diários. Pois. Eu continuo a recomendar na minha consulta, todos os pacientes que me estão a ouvir sabem que é verdade, eu tenho diários de bordo, eu tenho diários e diários e diários e diários e diários, que eu já nem tenho sítio onde pôr tanto diário. Os meus pacientes sabem que quando saem da minha consulta, normalmente eles vêm à consulta uma vez por semana. Mas quando eles vêm na semana seguinte, eu tenho que ter 7 diários de bordo na minha mão. que são escritos. A determinada altura do dia, que dê mais jeito, ou de manhã sobre o dia anterior, ou à noite sobre o próprio dia, em que me vão contar, tintim por tintim, o que se passou durante o dia. Obviamente não é, eu acordei, vesti a camisa azul, pus o colete de ganga. As coisas mais agradáveis e as menos agradáveis. O que eu senti. Eu acordei de determinada forma, senti-me assim. Eu tenho coisas lindíssimas escritas. Toda a gente tem um poeta dentro deles. E eu leio coisas e é como se fosse um livro. Uhum. Não é? A continuidade de história daquela pessoa. O escrever só por si é terapêutico. Eu acho que para quem escreve letras... É, Adolfo. Eu escrevo... Não, é verdade. Eu estou aqui a ouvir e estou a relembrar que efetivamente, não nesses termos, digamos que é mais, tem uma função mais terapêutica, mas, por exemplo, para mim é muito importante ter as coisas todas anotadas. Não é só os encontros na agenda, que me organiza o dia, é ter toda a minha vida e consigo rememorizá-la toda a partir de todas as notas que tirei em termos de datas, em termos de acontecimentos, em termos de coisas importantes. Tenho tudo anotado. Por exemplo, a minha filha tem a nota. Tostão a tostão, tudo o que gasta, e a partir das tostões que vai gastando, consegue rememorizar o dia todo dela, porque ao gastar tostão é porque esteve ali. Portanto, esses pormenores, que são pormenores, não é preciso estar uma pessoa a trabalhar os sentimentos, não é? Porque trabalhar os sentimentos já implica alguma disposição para isso, disposição. Mas porquê que nós devemos trabalhar os sentimentos e não devemos de senti-los? Também. Às vezes esta coisa terapêutica de escrever, eu escrevo também, não da mesma forma que o Adolfo, nem com perspeção a escrever letras, seja para quem for. Mas é-me terapêutico muitas vezes escrever, e para mim, sentimentos, eu tenho nas notas do Facebook, por exemplo, os instantes de ficção, e são instantes de ficção porque são mesmo. Aqueles sentimentos não são meus. Ou seja, surgiu... Mas por algo... Ou eu ouvi alguém falar, ou aquela pessoa tocou-me de determinada forma, eu identifiquei-me com aquele sentimento, ou eu entendi aquele sentimento, e passei para o outro lado e pensei, se eu estivesse nesta situação, e se eu sentisse isto, o que é que eu estava a sentir? E esses instantes de ficção não deixam de ser isso. Olha aí a Susana Dias Ramos para o próximo trabalho dos Mão Morta. Ou em nome próprio mesmo. Exatamente. Mas é interessante isso também, porque isto depende muito da predisposição de cada pessoa, não é? É evidente que pegar, por exemplo, nesse formato, digamos, com esse dispositivo de pegar situações que tocam no cotidiano e a partir daí colocar-se no lugar da outra pessoa e a partir daí criar uma história de no fundo é uma história de ficção, é muito interessante e pode perfeitamente funcionar com pessoas. Eu recusei-me com muita gente na minha vida, como é evidente, muita gente que escreve nesta base, como a minha filha toma nota de questões que gasta nas compras, não é? E havia pessoas que escreviam nessa base de criar ficções a partir não de pessoas, mas a partir de pequenos objetos que viam e os objetos que as transportavam para outros lados, para sentimentos, para vivências, portanto, e criavam pequenas historinhas a partir disso e tinham uma, de alguma forma, por exemplo, íamos passar umas férias juntos, tinham umas férias documentadas a partir de ficções. Ficções que tinham pouco a ver com o real que tínhamos isso feito. Isso pode ser válido para um filme, para um livro, para uma música, tudo, por exemplo. Isso é o princípio da criação, não é? Sem dúvida. Mulheres que passaram pela sua vida também o obrigaram a escrever. Obrigaram? Entende-se, ok? Aqui está. Pediram. Gentilmente, escreve qualquer coisinha para sim. mim. Olha eu aqui. Estamos a falar de sentimentos e de emoções. Vamos pedir para ele escrever qualquer coisa para nós. As mulheres, podemos dizer que há mulheres na sua vida. As mulheres da sua vida, quem são? Neste momento só há uma, que é a minha mulher. Mas houve no passado houve outras mulheres, como é evidente, e algumas efetivamente na adolescência, que me obrigaram a escrever ou que escrevia para elas, não é? Nesse sentido, obrigar nesse sentido. Na música? Não, ali implicitamente. Quando uma pessoa está apaixonada, adolescente. Todo apaixonado vira poeta. Exatamente, imediatamente vira poeta. Aliás, deve ter sido assim que eu virei poeta. Um poeta adolescente, não é? Mas escrevem-se textos, pequenos poemas, pequenas histórias, que podem ser mais ou menos eficazes, e no fundo estas histórias pretendem, sobretudo, atingir um fim, portanto, pretendem ser eficazes, que é levar a menina dos nossos, do nosso coração a interessar-se por nós, de grosso modo. Mas fora isso, às vezes discuto textos, discuto ideias com as minhas mulheres, digamos, posteriormente à adolescência. Muitas vezes daí saem coisas sem alterações aos meus textos, sem textos novos, sem ideias. Tenho vivido com pessoas que são criativas também, de alguma forma. Portanto, há toda uma entre ajuda na criativa neste facto de discutirmos ideias, né? E há todo um dispositivo de puxar pelo nosso próprio raciocínio, pelo nosso próprio intelecto, pela nossa própria vontade de fazer coisas, né? E aí uma mulher faz um homem mais forte? Uma mulher faz um homem mais forte? Depende. Ou não, exatamente. Depende da mulher, depende do homem, depende da violência psicológica. Depende da relação. Há dois programas atrás. Depende da relação que existe entre os dois. Portanto, uma mulher não faz necessariamente um homem mais forte. Aquela ideia de que por trás de cada grande homem está uma grande mulher. Depende. Pode ser verdade, mas também pode ser uma rotunda mentira, não é? Uhum. Fortes ou fraco, é aí que nós queremos saber qual é o barómetro que decide a pessoa que és. Está aí na página da Rádio 5, no Facebook, em www.5fm.pt. Já estou a olhar para a vossa fotografia, estou ali a tocar. Estou a tocar no artista famoso. É essa que ficou. Ainda não vi. Está. Mas vais-me só deixar. Eu não vou mexer nesse computador, porque sempre que eu toco nesse ecrã, o computador, puf. Pronto, eu vou só transmitir a participação da Mónica Ferreira, que diz em comentário à nossa pergunta de hoje: o barómetro está localizado no coração de cada um. Por vezes arranjamos força que nunca imaginámos ter quando alguém nos pede ajuda, mas a força vem do positivismo de cada pessoa. Deixa-me dizer uma coisa. Todas as coisas. Eu conheço a Mónica e ela vai-me permitir que eu partilhe isto, de certeza absoluta. Se não permitir, lucro uma palmada logo no final. Mónica, escreva aí no Facebook, se permite sim ou não. Se permite ou não. A Mónica, eu sou muito suspeita para falar da Mónica, obviamente, porque é uma das metadinhas de mim, por isso sou muito suspeita. A Mónica, quem vê a Mónica de fora, tem a sensação que a Mónica é um frasquinho de vidro, um cristal, que qualquer palmadinha que se vá dar no frasquinho, ela vai se quebrar em mil e uma peças. A verdade é que, volta e meia, vou ver, ela quebra-se em mil peças, mas a capacidade dela juntar esses caquinhos e se transformar numa nova pessoa e acordar um dia de manhã e dizer: o sol está lindo, o céu está maravilhoso, hoje está um dia fantástico para viver, a mim deixa-me boquiaberta. Todos os dias eu tenho uma surpresa com esta mulher, porque esta bipolaridade que eu falava aqui há uns programas atrás, que é importante ter, um dia estar mal, outro dia estar bem, a Mónica vive isto com muita intensidade. Muito, mas eu digo muitas vezes, a Mónica sabe que não é verdade e está a me ouvir, eu tenho às vezes inveja, entre aspas, não é? Eu invejo esta capacidade que ela tem de ir ao fundo e voltar com uma facilidade óbvia. Esta paixão, a Mónica é uma mulher apaixonada por tudo, apaixona-se por todas as coisas que a rodeiam facilmente. Eu acho que isto é delicioso. Ela diz-me muitas vezes: eu sofro com isso, eu magoo-me com isso, eu sofro, mas também sorri. a seguir. E eu acho que este é o barómetro de diferença. Por exemplo, eu não tenho essa capacidade. E muitas vezes eu digo-lhe, tenho pena de não ter essa capacidade, de ter essa paixão, de cegar assim de um momento para o outro. Eu sou mais racional, menos emocional do que ela. E digo-lhe muitas vezes que eu gostava de ter essa pontinha de desprendimento de mim própria e conseguir entregar-me. E às vezes ela entrega-se tanto que dá asneira, não é? Diga lá, Mónica, que esperava assim uma conversa destas, uma sexta-feira, hã? Dia feriado, a 20 minutos do meio-dia. Achas que era a vida dela? Claro que não. E temos aqui a participação do Ivo, está connosco nos Carvalhos, e diz: ser forte ou ser fraco, gosto de mim como sou, há situações que me obrigam a balançar, a parar, a ponderar. A maior parte das vezes gosto mesmo de pisar aquela linha muito ténue e tenho sempre tendência a correr riscos, e aí não me importo se vou falhar ou se vou errar, ser forte ou ser fraco. Está em todos, está nos genes. Ok, tudo bem, Ivo, obrigadíssima. Sabes que eu acho que o ser forte ou ser fraco não tem a ver com coragem, nem com pisar riscos, nem linhas, nem atingir determinadas coisas. Tem a ver com dois pontos. Tem a ver com aquilo que nós sentimos. Eu posso estar a fazer alguma coisa que é perigosíssima aos olhos de outros, e só estou a fazê-lo porque é perigoso. Eu acho que isso vai demonstrar uma grande fortaleza. Isso faz de mim um covarde. Porque eu estou a fazê-lo para provar aos outros. Ou seja, o importante é que tu faças para ti. Para mim. Eu posso, para mim, ser forte é tomar banho no mar de Lessa que é gelado. Por exemplo. E eu ponho lá o pé e fico sem osso. Isso é de uma coragem, não é? É. Louca. É. Isso é ser muito forte. Susana, admiro-te porque eu não fazia uma coisa dessas. Mas eu adoro, eu não tenho água, eu não consigo ir à praia e ter a água ali, ela olhar para mim, olhar para ela, e nós não termos uma certa intimidade. Então eu comporto-me como as crianças, a bater queixo lá com o lábio azul, e alguém diz: tens frio? Roxa. Não, não, não é? E eu e o queixo a bater. E naqueles dias de nevoeiro também entras na água? Não. Porquê que eu haveria de fazer uma coisa dessas? Ah, para, sim. Ai, de quem me captar a tirar dinheiro do multibanco. Não é? Ai, de quem? Os paparazzis não andam atrás de mim, graças a Deus. Porque senão iam descobrir coisas terríveis. E aqui também não entram. Não. Aqui o único paparazzi que entra é o Rui. José. Portanto, antes era hoje. Hoje. Já foi hoje. Hoje nós transformamos um jornalista em fotógrafo. As coisas maravilhosas que se fazem ao feriado. Que as mulheres conseguem fazer. Sabes, eu acho que a fortaleza é aquilo que nos dá a capacidade de sorrir. Não é sorrir para ti. Ai, gostei dessa palavra, fortaleza. É. A fortaleza é a capacidade que eu tenho, não é? De olhar mas para o Adolfo. Tu gostas de sorrir para mim. Eu gosto de sorrir para ti. Mas para eu sorrir para ti, tu achares que o meu sorriso é sincero, porque ainda por cima me conheces. Se eu chegar aqui de sorrir, como sim, aconteceu a semana passada, tu disseste, vamos lá em cima tomar um café. Pronto. E eu vinha a sorrir. Mas não era a sorrir para mim. Ora, vês? O sorriso que tu dás para outras pessoas, não é? Eu não conheço o Adolfo. E ele neste momento não está a sorrir, eu acho que ele está. Está com o ar de homem muito feliz. Não é? Muito, não é o sorriso, não é o sorriso que mostra o dente. É um bocado isso. É que a Marisa de Lisboa dizia. Exatamente. Conhecer aquele homem que está para além dos palcos, não é? E que as pessoas não. E nós dizíamos aqui em off que é interessantíssimo, não é? Alguém que passa a ideia, e nós estávamos a ter esta conversa em off por curiosidade minha, porque claro, sou muito despistada de primeira apanha e nunca sei quem é quem. Olha, psicóloga, não há de ser, não há de ter destas coisas. Não, conhecer pessoas, toda a gente que me sabe. Tu apanhaste-me na pior coisa que me podem fazer, que é, tu sabes quem é este senhor. Tu quis fazer uma surpresa. Eu nunca sei, Conceição. Tu tens que pôr um post-it a dizer quem é fora da porta para eu ter uma surpresa. Mas foi giro também. Abordei-te foi com muito a forma natural. Foi uma muito surpresa giro. Que eu te quis fazer. Mas eu ver alguém, sei quem é a pessoa, como é óbvio, quando apresentaste, reconheço o trabalho, mas se passasse por mim na rua, eu não seria nunca uma falouca atrás dele, porque não o reconheceria. Eu reconheci. Por isso sou fácil de captar. Quando eu entrei, não é? Lá está, eu reconhecia porque o Adolfo não sai nas revistas. Mesmo que saísse, eu não reconhecia a mesma. Por isso isto não é por aí. E eu leio as revistas. Por isso eu não sei. Há qualquer problema no meu quiasma óptico que não faz com que retenha. Não é aí um rewind, não. Se com certeza retém, não retém a imagem da pessoa. Desculpa, isto tudo para dizeres o quê? Explica-me. Em off, nós há bocado estávamos a falar aqui, mão morta, não é? Adolfo, luxúria, canibal. É uma coisa aparentemente agressiva. Pois. Não é? Aquilo que os mamorta passam para cá, atenção, sem falar das letras, que era isso que eu estava a dizer em off. Aquilo que passa para cá é algo negro, algo escuro, algo não muito positivo, algo que magoa, que entristece, que revolta. Ou que desperta. Ou que desperta. Mas para tu veres que desperta, é preciso tu apurares o teu ouvido e ouvires as letras. Eu estava a dizer aqui, infelizmente as pessoas não dão grande valor às letras, dão muito mais valor às melodias, o que não é o caso dos Uma Morta, porque não é na melodia que está o segredo, é nas letras. E quem diz Uma Morta diria outra gama de artistas que nós temos em Portugal. Não há, nós se apurarmos a letra vamos descobrir um poema. E o problema aqui destes poemas é que ele escreve com metáforas. E eu acho que isso demonstra uma fortaleza imensa. Porque tu, quando tens a capacidade de tirares uma comparação e utilizares uma metáfora, tu já estás noutro patamar, que te estás borrifando se as pessoas vão entender ou não. É por aí, Adolfo. Ele escreve. Ele, quando não está a escrever para as outras pessoas, não é? Aquilo que aparenta é que ele escreve para ele. É? Sim, de certo modo. Ai, mas. Mas, efetivamente, a minha escrita é uma escrita, podemos chamar metafórica, é uma escrita visual. Viste como eu captei? É uma escrita visual que, a partir de descrições, de alguma forma de descrições, procura chegar àquilo que são sentimentos. Os sentimentos não são descritíveis, não é? São sensíveis. De maneira que é nesse sentido que há, efetivamente, uma metáfora, não é? E depois isto também obedece a um princípio, é que eu não quero impor isto. As letras de Uma Morta são coisas que são minhas, mas são minhas, mas minhas e também de nós, Uma Morta, né? Portanto, não são provavelmente já não são uma coisa só hiper subjetiva, são uma coisa subjetiva, mas uma subjetiva já coletiva, né? Mas não queremos de maneira nenhuma que sejam de todos, não queremos de maneira nenhuma impor aos outros, a terceiros, de maneira que também este lado metafórico, este lado de que a Susana falava de estar num patamar acima, ou um patamar de distância de... Para que eu não disse acima, pois não, não, patamar muito próprio, não é? Ele... Isto é a prova de que está distante. Tipo, eu estou a escrever para mim e eu espero que as pessoas entendam. Sim. Não é que alguém se identifique, não é? Eu vou escrever esta letra porque vai fazer um sucesso enorme. Tipo, os best-offs que andam por aí, não vou enumerar cantores antes que me mate algum, não é? Mas o best-off, pimba, pimba, pimba, truca-truca, a letra é sempre a mesma. O ar rima com falar, a mão rima com o coração e toda a gente entende muito bem. Eu gosto muito. Foi a mulher da minha vida, meu coração sangra por ti, é a metáfora mais famosa do mundo. E pronto, vai fazer sucesso. Porquê? Porque tem quatro compassos, entra no ouvido, e isso é inconsciente, tem quatro compassos, entra no ouvido, e eu não percebo nada de música, só sei isto porque aprendi nas aulas de psicologia. Sim, tu vais entrar no próximo disco do João Horta, ponto final. Posso entrar sentada a ver os ensaios e a ver os concertos. Tem quatro compassos, tem determinadas letras que vão chegar. Tu estás a escrever para os outros. Outra coisa completamente diferente é tu estares a partilhar qualquer coisa que tu achas que faz parte do imaginário, do sentimento do outro. Não é bem a mesma coisa. Eu escrever para ti, ou escrever acerca de sentimentos que já passaram por mim ou pelos colegas, no caso, porque já falaram sobre isso, foi sentimento que foi falado, sei lá, num jantar, num copo, em qualquer coisa, e que foi partilhado. E o Aníbal para e... Ok, vou apontar isto no papel. E se calhar vai haver gente que se vai identificar com isto, mas não é. Ele não está a escrever para essas com... pessoas. Ele está a partilhar com algumas pessoas diversos sentimentos com quem as pessoas se podem identificar. Daí não ser o artista pumba-pumba dos quatro compassitos que entra no ouvido e ter que se atentar à letra porque o compasso não está lá. Então, há que apurar o ouvido. E depois há os espetáculos e os concertos que são fabulosos e contam sempre histórias fantásticas em cenários. É encenação. Em cenários muito, muito, muito belos. Pronto. Somos nós as duas a falar. Será que ele já uma bebita? Isso passa um bocadinho pelo ser forte, não é? Por aquilo em que nós acreditamos. Independentemente de os outros acharem que para eles até será fraco. Coisa santa, deixa-me só meter aqui uma garfadinha. Sim. Tu sabes que eu acho meia que quanto mais forte, mais sensível. É? Por aí. Adolfo, é. Não, nós, eu aqui não ponho as coisas desses termos, porque nós pensamos, quando pensamos num espetáculo e quando encenamos ou quando trabalhamos com encenadores, como foi o caso do Maldoror, e trabalhamos com Tony Reis, né? Nós pensamos as coisas em função de um todo, ou seja, nós temos um texto, no caso do Maldoror, mas no outros casos partimos sempre de textos para espetáculos, não é? Nós temos um texto que diz alguma coisa, ou que entendemos de alguma forma. O que é que este texto precisa em termos de envolvência, em termos de como é que isto vai contar uma história, como é que isto pode ser interessante em termos de ritmo, em termos de porque o texto pode ser muito interessante e o espetáculo para as pessoas todas a dormir, não é? Portanto, e aí o texto perde o interesse todo. Se o efeito é soporífero, não vale a pena estarmos a trabalhar nisso, não é? Portanto, há que ter este cuidado de... Como transportar depois. Que este texto tenha a sua eficácia máxima, que consiga despertar as pessoas, consiga chegar às pessoas, manter o interesse nas pessoas e que as pessoas cheguem ao fim e possam, por elas próprias, chegar a uma conclusão qualquer ou não, mas que pelo menos alguém lhes fique aquilo de alguma forma a latejar na cabeça ou no coração, ou seja onde for, e que fique a latejar durante muito tempo, né? Portanto, quando pensamos numa encenação, pensamos que esta encenação é parte deste todo e que tem este objetivo, né? Portanto, não é provavelmente uma questão de ser forte ou não. Aqui a questão de ser forte, mais uma vez, é quando muito ter a ver com assumir o risco, não é? Fazer um espetáculo destes, sobretudo com textos muito complicados, como é o caso do Maldoror, ou como de alguma forma foi todo o processo com os poemas do Einar Müller, fazer um espetáculo destes de alguma forma é aventurar-nos em terrenos pantanosos, não é? Sim. Sem mapa, portanto, ali a tatear, a ver se aquilo é ao fundo ou se é terra segura. E este avançar para chegar ao outro lado do pântano, só com estes rudimentos é um risco, não é? Portanto, nunca temos a certeza se vamos ficar atolados e desaparecer no meio de um borbulhar, ou se vamos chegar ao outro lado, e em que condições vamos chegar ao outro lado. Também podemos chegar ao outro lado muito, muito moribundos, ou chegar ao outro lado perfeitamente vitorioso, né? Portanto, assumir este risco, isso para nós é que é o único ato de coragem. O resto não tem nada a ver com coragem. Há um grande número de mulheres que são espectadoras e fãs dos Mão Morta, e é para vocês também que estamos a falar e informar que os Mão Morta vão fazer turnê, já estão a preparar essa turnê agora para o inverno, em sítios fechados, obviamente. Sim, salas, em teatros. Neste momento, Portugal tem uma boa rede de teatros e de anfiteatros e pronto, esse tipo de salas fechadas, sentadas. Tudo o resto não existe, portanto, não há mais nada a não ser circuito. Esse circuito é ótimo, são normalmente bem equipados, de maneira que não é muito rock and roll, mas é o que há e nós aproveitamos o que há. Exatamente. Uma última pergunta é: para que mulher gostaria de compor um dia? nunca pensei nisso. Verdade. É verdadeíssimo. Psicóloga, faça o favor de analisar esta para resposta. Mim, ele vai querer compor para mim depois disto. Adolfo Luxúria Canibal. Ele vai querer compor para mim no final disto, para salvar. Vai querer. Não há mesmo? Não, eu sou muito pouco. Estava a ouvi-la e estava a achar piada, porque eu podem falar de nomes de atrizes, para reduzir ao universo das mulheres, podem falar de nomes de atrizes, de nomes de. Que permitam falar chinês, eu não conheço. Nós somos ótimos para sair os dois para algum sítio e não conhecer ninguém. Inclusive, há pessoas com quem eu me encontro várias vezes, pessoalmente, com quem falo, não sei o que mais, e basta passar 15 dias sem a tornar a ver. Não, isso não. E eu consegui esta resposta. E já não sei quem é. Ou seja, Susana Dias Ramos e Conceição Pedro Gomes perceberam a Ele resposta. Ele de nós não vai esquecer, que a gente não vai permitir. Susana, e assim vai ficar a promessa, Adolfo. Muito obrigada pela sua passagem por cá. Susaninha, foi uma delícia ter um homem aqui no nosso mini-saia. Ele não está nem de mini-saia, Susana, nem com de a promessa, alto. Com a promessa de regressarmos com este tema num programa. Sim, sim. Eu e tu e eu. Sim. Não querer ir embora. Duas. Olha, já está o Crossfire, é mesmo a dizer, basem daqui, do Brandon Flowers. E eu não queria sair daqui sem dizer olá, um beijinho ao José Micardo, está connosco. E a olá, propósito. Mica. Obrigada. Susana, é que isto é mesmo rápido, um minuto. A propósito do tal barómetro que decide se somos uma pessoa forte ou fraca, o José Micardo deixou ficar aqui uma deliciosa, um delicioso comentário. Eu acredito que somos todos seres excepcionais. O problema é que quase todos não acreditamos nisso e, como tal, agimos em conformidade com tal verdade. Esquecemos a base todo da vida, sermos nós próprios, genuínos, naturais, espontâneos e entusiasmarmos-nos com quem somos. Tudo de bom para vocês, tudo de bom para esse lado, Micardo. Bom fim de semana. Mesmo a Micardo. Aproveite bem, um beijinho, exatamente, um beijinho, este dia feriado, sexta-feira. Estamos aí. Fogo coado, ok? Deixa-me só fechar. Eu acho que nós somos perfeitas e perfeitos. Que bom. Olha, são 50 segundos de música que resta. Depois do meio-dia há mais, ok?